5, 4, 3, 2, 1. Todas as árvores do mundo eu vou gravar um coração. Teu nome e o meu, para que saibam do nosso amor. E se puder um dia alcançar uma estrela nela. Boa tarde, amigos ouvintes da nossa 98. Estamos iniciando mais uma homenagem ao artista. É hoje também com a apresentação dele. Ele também foi escolhido e venceu também essa disputa aí. O cantor e compositor Jerry Adriani. Até as 18 horas é com ele. Você pode participar aqui conosco e pode conferir também no bregavlog.com porque foi que o Jerry Adriani também está sendo homenageado nesta tarde de sábado, dia 10 de agosto de 2013. Feliz aí antecipado Dia dos Pais a todos vocês que escutam a 98, que participam aqui do especial musical, aqueles que estão sempre conosco todo sábado, não deixando nunca a gente sozinho aqui falando, né? Mas sempre conosco aqui. Para a gente iniciar o nosso especial musical, vamos começar aqui com a música do Jerry Adriani, a música Um Hit do Meu Coração. Vamos ouvir, homenagem ao artista com ele, Jerry Adriani. Em casa ou no trabalho, no comércio, bregablog.com, acesse. Grande sucesso na parada do amor. Teus olhos são estrelas que cintilam com fulgor. O meu maior desejo é um dia te abraçar e meu sincero amor confessar. Tu és a chama ardente, a doce chaga do amor, que a todos embriaga com perfume de uma flor. Estou enfeitiçado pela luz do teu olhar e sempre junto a ti quero estar. Quando eu te vi, juro que senti uma coisa estranha, não pude explicar, mas agora eu sei o que me deu tanta emoção, pois eu te entreguei meu coração. Tu és grande sucesso na parada do amor. Teus olhos são estrelas que cintilam com fulgor. O meu maior desejo é um dia te abraçar e meu sincero amor confessar. Não pude explicar, mas agora eu sei o que me deu tanta emoção, pois eu te entreguei meu coração. Tu és grande sucesso na parada do amor. Teus olhos são estrelas que cintilam com fulgor. O meu maior desejo é um dia te abraçar e meu sincero amor confessar. La la la la la la la la la la la la la la. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. A música embala muitos momentos de nossas vidas. Se você procura aquela canção que embalou seu romance ou sua infância, conheça o bregablog.com. Há 3 anos divulgando a música romântica. Lá você encontra discografias, vídeos, entrevistas e web rádio. Tudo grátis, especialmente para você, nosso leitor. E disponível 24 horas por dia. Acesse www.bregablog.com. A casa da música brega. Brega é chique. Que a verdade me faz mal, eu sei. O que ela faz é a mim, não a ti. Não, não, ninguém poderá julgar-me, nem mesmo tu. Minha verdade é malvada, eu sei. Meu erro, meu pisa, meu modo não está nas tu. Minha verdade é malvada. Homenagem ao artista com ele, Gerry Adriani, 17 horas e 14 minutos. Vamos iniciar aqui falando sobre a sua biografia, a sua vida. Gerry Adriani, cujo nome verdadeiro é Jair Alves de Souza, nasceu no dia 29 de janeiro de 1947, no Brás, na cidade de São Paulo. Desde pequeno, cantava canções italianas ensinadas pela avó. Aprendeu a tocar acordeon e aos 11 anos começou a ter aulas de canto em conservatórios do interior paulista. Se apresentou em alguns programas de rádio no início dos anos 60, época em que adotou o nome artístico. Em 1962, entrou como Kroner no conjunto Os Rebeldes, que se apresentou na TV Tupi. Gravou o primeiro disco, Italianíssimo, em 1964, só com canções italianas, fazendo grandes sucessos entre o público jovem. A fórmula deu tão certo que no ano seguinte a CBS lançou o LP Credi a Mi, com as mais músicas italianas. A partir de 66, com o lançamento de Devo Tudo a Você, começou a desvincular sua imagem do cantor exclusivo de canções italianas. Nessa época, alguns dos maiores sucessos foram Vivendo Sem Você, O Homem Triste. Fez filmes para o cinema na época ao estilo Jovem Guarda, 3 no total, Essa Gatinha é Minha, Gerry, A Grande Parada e Gerry em Busca do Tesouro. Isso aí foram os filmes que o Gerry Adriani participou. E já temos aqui o primeiro pedido musical, o especial musical aqui. Quem tá pedindo aqui é o nosso amigo Flávio. Um abraço aí, nosso amigo Flávio, curtindo com a gente. É lá na rua Alcino Saraiva da Silva. Um abraço aí, nosso amigo Flávio. Ele pede a música Coração de Cristal. Vamos ouvir uma homenagem ao artista com ele, Gerry Adriani. Pregablog.com, 3 anos de sucesso. Especial musical, 1 hora inteirinha com seu artista favorito. Meu coração é de cristal, por teu amor pode quebrar. Olhando o céu eu recordei a noite azul quando de ti me apaixonei. Nós dois juntinhos a sonhar, trocando juras ao luar, eu te beijei. Depois fugiste sem dizer se algum dia voltarias para mim. Diz onde estás, meu grande amor, porque a vida sem carinho é tão ruim. Meu coração é de cristal, por teu amor pode quebrar. Olhando o céu eu recordei a noite azul quando de ti me apaixonei. Nós dois juntinhos a sonhar, colocando juras ao luar, eu te beijei. Depois fugiste sem dizer se algum dia voltarias para mim. Diz onde estás, meu grande amor, porque a vida sem carinho é tão ruim. Meu coração é de cristal, por teu amor pode quebrar. Olhando o céu eu recordei a noite azul quando de ti me apaixonei. Nós dois juntinhos a sonhar, trocando juras ao luar, eu te beijei. Depois fugiste sem dizer se algum dia voltarias para mim. Diz onde estás, meu grande amor, porque a vida sem carinho é tão ruim. Meu coração é de cristal, o teu amor pode quebrar. Meu coração é de cristal, o teu amor pode quebrar. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. As árvores do mundo eu vou gravar um coração. Especial musical homenagem ao artista com ele, Gerra Adriane. O meu, para que saibam do nosso amor. É, cantor romântico, né, da Jovem Guarda. Tem ouvinte na linha 3289-1849. Alô, boa tarde. Boa tarde, Luciano. Quem fala? Maria José da Rua Maranhão. Dona Maria José, esposa do nosso amigo seu Rosil, tudo bom? É, tudo bom, tudo bem com vocês? Tudo bem, melhor agora falando com a senhora. Diga aí, minha querida. Olha, eu queria uma música com o Gerra Adriane, Doce, Doce Amor. Doce, Doce Amor. É. Certo, vou oferecer pra alguém? É, eu ofereço especialmente pra você. Certo. Pra todos os ouvintes, todos os que pagam a RCI. Muito obrigado. Mais alguma coisa, Dona Maria? Não, vou passar para o Rosinho que ele quer falar com você, certo? Pode passar, pode ficar à vontade. Uma boa noite, tudo de bom. Para a senhora também. Alô? Diga aí, sargento militar. E aí, doutor, como é que tá o senhor, tudo bem? Melhorou agora falando com sua pessoa e ouvindo o programa, né? Beleza, rapaz, oh, coisa boa, né? É, entendo. Eu vou querer muito com o Gerra Adriane, mas eu não sei nem como eu tô me batendo a música dele, não, entendeu? Eu toco uma pro senhor aqui, pode ser Doce Amor, o Doce, Doce Amor, pode ser? Pode ser também. Isso. Pode ser também, então, pra todo, pra você da SCI, toda a equipe SCI, toda a família da SCI. Certo. E feliz dia do Chico pra você, viu? Ok. Que você merece, é, entendeu? Ok, tá certo. Toda a turma da SCI, todos os pais da SCI, os locutores. Para o senhor também, felicidades, que Deus te abençoe, muita paz, muita saúde para o senhor, que o senhor precisa muito, viu? Obrigado, Luciano, e para todo meu mulherinho que eu estou falando, viu? Um abraço, seu Rosil. Obrigado. Nosso amigo, seu Rosil, tem ouvinte na linha 8793-3341. Alô, boa tarde. Boa tarde, Luciana. Liguei, Fabiana, essa voz aí deve ser dela, né? É, inesquecível, né? Liguei, doutora, como é que tá a vossa senhoria? Uma música aí pra mim também, especial, pode ser essa aqui, Dona Maria José pediu. E é, Doce, Doce Amor também? É, então essa música é bonita. Cadê o gostoso das tapiocas? É, foi dar uma voltinha. Aí, rapaz. Você... Cuidado, rapaz, dia de hoje, logo dia de hoje. É, eu já voltei lá por cima. E é, né? É, mas volta logo. Mais alguma coisa, Fabiana? É, quer desejar um feliz dia dos pais pra você. Obrigado. Todos os pais, muita felicidade. Dia, né? Sim, sim. Aproveita e manda pro Jackson da Cruz que ele vai ser papai também. Pra ele também, meu esposo que é pai também, né? Pra todos os ouvintes que são pais. O Jackson da Cruz tá lá na Bolívia, vai ser papai dentro da Bolívia, ele disse. Tá bom, eu ofereço pra ele só uma papicha também, que é pai, né? É, o Amado é pai de quatro filhos. É, tá bom. Tá bom. É só. Um abraço, nossa amiga Fabiana lá na rua Projetada, ó. Curtindo com a gente aí, né? Um abraço pra ela, muito obrigado pela participação dela também, né? É... Deixa eu tocar aqui, olha, tem... já tem pedidos aqui também pela internet. O Edivar de Som. Por aqui o rato de computador, carburador, é tudo, né? Um pouquinho, garoto. Que tá mais frio, tá melhor pra você, né? Edvardson e Karina Fernandes. Estou ouvindo, eles não estão pedindo música, mas estão curtindo com a gente. Um abraço para vocês aí, tá? É, o Júnior Favaro, acho que é isso, Favaro. Ele pede a música Doce, Doce Amor. Não deixou o nome da cidade. Também quem está curtindo com a gente é a nossa amiga, é, a Marieta Nunes, lá de Manaus, no Amazonas. Tá pedindo aí És Meu Amor. O Gaúcho, lá de João Pessoa, na minha capital verde, tá pedindo a música Querida. É. Olha só, o Jackson disse aqui: tenho muita vontade de ser pai, mas vai demorar muito. E quando será que o rato de computador vai ser pai, hein, rapaz? Vai demorar um pouquinho, né, rato? O rato é um danadinho, tá por aqui. Olha, se você quiser trabalhar com manutenção aí, tá certo? Você tá com seu um computador em casa, tá com problema, notebook, tablet, o que você pensar, o nosso amigo Wagner, né? Nosso amigo Wagner, eu gosto de chamar ele de rato de computador, porque a gente adotou esse apelido carinhoso para ele, né? Porque ele escavaca e vai lá e descobre um cara, um perito nessa área. Se você quiser contratá-lo e fazer um serviço a domicílio, você liga 87-21-9361, tá certo? É o melhor técnico de informática aqui da nossa região, se chama Wagner Belarmino. É o nosso amigo Wagner Nascimento, mais popularmente. 3289-1849, alô, boa tarde. Caiu, tum-tum-tum, aí não dá, né? Deixa eu ver aqui, vou tocar primeiro aqui a música da Marieta Nunes. Deixa eu ver aqui a música da Marieta Nunes. Deixa eu ver se tá aqui, né, rapaz? Eis o meu amor, parece que é isso. Deixa eu ver aqui se tá aqui. Muito bem, vamos ouvir na programação da nossa 98. Homenagem ao artista com ele, Gerry Adriani. Em casa ou no trabalho, no comércio, bregablog.com. Acesse. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Meu bem, por que vais partir? Não sei se vou me acostumar. Olhar em volta e não te ver. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. O melhor conteúdo da música popular brasileira. Bregablog.com. Acesse e fique à vontade. O melhor acervo musical da música popular brasileira. Bregablog.com. We'll todas as árvores do mundo eu vou gravar um coração com teu nome e o meu, para que saibam do nosso amor. E se puder um dia alcançar uma estrela e nela poder teu rosto desenhar, te levarei. Homenagem ao artista com ele, Gerra Adriane, 17 horas e 28 minutos. Aqui no nosso programa 98 FM, homenagem ao artista. Vamos falar mais aqui da biografia do Gerra Adriane. Em 1965, grava Um Grande Amor, sendo o primeiro LP em português. Tornou-se apresentador do programa Seu Celcion a Gogô, na antiga TV El Celcion, canal 9, atual Rede TV, em São Paulo, ao lado do comunicador Luiz Aguiar, e apresentar a música dos VIPs, os incríveis Trini Lopes, Cidinha Campos, entre tantos outros. Em 67, 68, já na antiga TV Tupi, canal 4, atual SBT, em São Paulo, passou a apresentar a Grande Parada, ao lado de grandes artistas como Neide Aparecida, Zélia Hoffmann, Beth Faria e Marília Pera, acho que é isso. Era um musical ao vivo, que apresentava grandes nomes das músicas populares brasileiras. Em 69, ganhou o título de cidadão carioca. Foi responsável pela ida de Raul Seixas para o Rio de Janeiro. Amigos que eram desde a época em que possuía uma banda em Salvador, chamada Raulzito e os Panteras. Por 3 anos, entre 69 e 71, Raul Seixas foi seu produtor até iniciar a carreira solo. Um de seus maiores sucessos, Doce Doce Amor, é de autoria de Raul Seixas. Para quem não sabia, hoje tá sabendo. Vamos atender aqui pela internet. Quem tá curtindo com a gente, nosso amigo Gaúcho, lá de João Pessoa, ele pede a música Querida, né? Ele pede a música Querida e a gente vai curtir aqui na nossa programação. Homenagem ao artista com ele, Gerra Adriane. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Querida, quero lhe dizer que toda a minha vida entreguei a você. Procure olvidar o que lhe fiz. Querida, perdoe. Querida, não vá. Oh, querida, releve os momentos tão felizes que juntinhos passamos sob a luz do luar. Diga ao menos, meu bem, que de mim não tem mais amor para que eu possa esquecer meu amor. Oh, querida, você não sabe como eu me sinto. Eu não vê-la mais ao meu lado. Minhas noites são tão frias. Minhas horas tão vazias. Mas se você voltasse, se você voltasse, tão feliz eu seria. Ó, querida, relembre os momentos tão felizes que juntinhos passamos sob a luz do luar. Diga ao menos, meu bem, posso esquecer todo o meu amargo, para que eu possa esquecer. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. que a verdade me faz mal, eu sei. O que ela faz é a mim, não a ti. Não, não, ninguém poderá julgar-me, nem mesmo tu. Minha verdade é malvada, eu sei. Meu erro, meu piso, a meu modo não estavas tu. Minha verdade é malvada, eu sei. Te vias pensando em mim. E prosseguindo aqui a nossa programação homenagem ao artista, 17 horas e 33 minutos. É, rapaz. Deixa eu ver aqui. Agora eu vou atender o pedido do nosso amigo Antônio da Prestação. Tá ouvindo a gente? Lá na Rua Paraná. Um abraço aí. Nosso amigo Antônio da Prestação. Ele tá pedindo aqui a música do Gerard Adriano. É. Quem não quer? Então vamos ouvir aqui. Um abraço aí. Nosso amigo Antônio da Prestação. A todos aí. Da Rua Paraná. Homenagem ao artista com ele, Gerard Adriano. O melhor acervo musical da música popular brasileira. Bregablog.com. Especial musical. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. Musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. A música embala muitos momentos de nossas vidas. Se você procura aquela canção que embalou seu romance ou sua infância, conheça o bregablog.com. Há 3 anos divulgando a música romântica. Lá você encontra discografias, vídeos, entrevistas e web rádio. Tudo grátis, especialmente para você, nosso leitor. E disponível 24 horas por dia. Acesse www.bregablog.com. A casa da música brega. Brega é chique. Programa homenagem ao artista. Especial musical. Todo sábado aqui, Vila 98.

há muita gente que se enganou assim, sem saber porquê. Eu tinha direito à sorte que escolhi, e a verdade é malvada, eu sei. Às vezes aos desenganos até sorri, e a verdade é malvada, eu sei. Se volto a te procurar, te basta saber enfim. Na certa do anjo bom devolveu-me a ti. Programa homenagem ao artista com ele, Ger Adriani, 17 horas e 43 minutos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, tem mais pedidos musicais, mas vamos concluir aqui, tentar concluir logo a biografia aqui do Ger Adriani. Alternando entre o rock tradicional dos anos 50 e 60 e canções românticas, gravou dezenas de discos e autor também como compositor. Mas seus grandes sucessos foram em sua maioria versões de canções norte-americanas e italianas, como Querida, que a gente já tocou aqui, e que é também uma versão, Um Grande Amor, que é uma versão de Romeu Nunes. Continuou gravando seus discos, shows e compondo a partir da década de 90. Incursionou atuando também em 94. Fez a novela 74,5, Uma Onda no Ar, na também extinta TV Manchete, e Malhação na Globo em 2001, além de participações em séries como A Grande Família, também no Plim Plim. Ger Adriani trabalha atualmente na divulgação do seu mais recente disco, lançado em 2012, Pop, Ger e Rock. Vida longa a um dos maiores ícones do rock e do romantismo nacional, Ger Adriani. Agora, o que eu acho interessante nesse especial de hoje, né, que a gente está fazendo, a gente fez dois, né, o início com Agnaldo Timóteo e esse com Ger Adriani. A outra semana, que faz 15 dias hoje, né, já que sábado passado não pude fazer nenhum especial musical, nem o programa do Amado Batista, a gente fez aqui o especial de Nelson Ned, né? Isso é que é bem interessante. Não fez o me esqueci o nome dele agora, rapaz, que infelizmente perdemos aí o arquivo, mas antes dele, do Fredson, né? Do Fredson, foi o especial de Nelson Ned. Inclusive, Nelson Ned está passando por dificuldades financeiras de saúde, e as pessoas que participaram, que ajudam o Nelson Ned, é justamente o Ger Adriani e o Agnaldo Timóteo, só para lembrar aí para vocês. Que há muita gente que se enganou assim, sem saber porquê. Eu tinha direito à sorte que escolhi, e a verdade é malvada, eu sei. Às vezes aos desenganos até sorri, e a verdade é malvada, eu sei. Se volto a te procurar, te basta saber enfim. Na certa algum anjo bom devolveu-me a ti. E dando prosseguimento aqui do nosso especial musical, homenagem ao artista, vamos agora atender aqui o pedido do nosso amigo Tadeu. Nosso amigo Tadeu está ouvindo a gente lá em Petrolina, né? Ele está participando aqui pelo Hotmail da nossa rádio 98 FM. Ele pede Olhos Feiticeiros. Olhos Feiticeiros. Ele está curtindo com a gente lá em Petrolina. Vamos ouvir. Especial musical com ele, Ger Adriani. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Tem feitiço teus olhos, são os mais belos do mundo. Olhos assim, não existem mais, mais, mais. Quando eu te vejo e tu me olhas sorrindo, eu sou tão feliz e digo que te amo, te amo, te amo. Se me olhas assim, com um olhar tão sincero, eu esqueço o temor de perder teu amor. feitiço, teus olhos são os mais belos do mundo. Olhos assim não existem mais, mais, mais. Assim, com um olhar tão sincero, eu esqueço o temor de perder teu amor. Tem feitiço teus olhos, são os mais belos do mundo. Olhos assim. Musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. O melhor acervo musical da música popular brasileira, bregablog.com. E dando continuidade à homenagem ao artista, 17 horas e 49 minutos, no nosso 98. Agora eu vou atender aqui o pedido aqui da nossa amiga Maria de Fátima. Nossa amiga Maria de Fátima está ouvindo a gente lá na Avenida Brasil. E pede aqui música do Ger Adriani. Um abraço aí, nossa amiga Maria de Fátima. Ela pede a música Vai Caindo Uma Lágrima. Vamos ouvir. Homenagem ao artista com ele, Ger Adriani. Pregablog.com. 3 anos de sucesso. A secará. Quero guardar pra sempre aqui em meus lábios este sabor gelado do nosso adeus. Vou conhecer um mundo que não conheço, sentir muita tristeza e solidão. Está caindo uma lágrima no teu rosto. Vejo o vento a secará. Quero levar pra sempre dentro do peito esta lembrança, eu guardo no coração. É como sempre a vida que nos separa, mas lembrarei pra sempre do nosso amor. Musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Todas as árvores do mundo eu vou gravar um coração com teu nome e o meu, para que saibam do nosso amor. E se puder um dia alcançar uma estrela e nela poder teu rosto desenhar, te levarei comigo a cada canto, viajaremos pelo mundo cantando esta canção. Todas as árvores do mundo eu vou gravar um coração com teu nome e o meu, para que saibam do nosso amor. O céu não te ofereço nenhum mundo de ilusões, só o meu amor que é todo teu. E assim viveremos tão felizes cantando pelo mundo. Bem, amigos ouvintes, vamos chegando mais um final aqui do especial musical aqui da nossa 98, onde hoje a gente também homenageou Gerra Adriane. Queria agradecer a todos vocês mais uma vez pela participação de todos, sempre conosco. E a participação de vocês é fundamental para que possamos cada vez mais progredir e trazer muito sucesso, muita audiência, para que vocês possam participar sempre das nossas programações. Não só no especial musical, mas em toda a programação da nossa 98. Olha, vamos ter também um festival de prêmios beneficente em prol da nossa 98, no próximo dia 31 de agosto, a partir das 19 horas, em frente à nossa 98 aqui. Os prêmios são os seguintes: primeiro prêmio, um celular; o segundo prêmio, um aparelho DVD; o terceiro prêmio, um tablet; o quarto prêmio, um som micro system; o quinto e último prêmio, uma TV LCD. Participe em prol aí dos nossos equipamentos, que estamos precisando aí renovar, para que possamos levar o melhor som, para que você possa curtir em casa. Vou deixando a última aqui do Gerra Adriane, Vivendo Sem Você. Valeu, Gerra! Muito sucesso, muita saúde! Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Sei que mais nada represento pra você. Tanto faz que eu viva, alegre ou triste, vai dizer. Mesmo que você me mande embora, eu me quito. Não sou ninguém vivendo sem você, meu amor. Mudar assim, não posso crer que você não goste de mim. Oh, querida, eu juro que demais ninguém serei. Meu coração eu dei só a você, meu amor. Melhor morrer de amor, pois sem você a minha vida não vai ter mais cor. Talvez você já tenha um outro em meu lugar. Pior pra mim que vou viver pra sempre a lamentar. Só me resta então dizer adeus e confessar. Não sou ninguém vivendo sem você, meu amor. Vivendo sem você.